portal. Viver pra ver isso, ver você beijando um outro cara. Sabe como é se sentir um lixo? Tô me sentindo agora com esse flagra. Desgraçada, ainda ontem se jurava que me amava. Não pensou direito, só agiu pela emoção. Quem perdoa é Deus, traição não tem perdão. Tem uma pedra de gelo no lugar do coração. Procura outro otário pra comprar sua ilusão. Desgraçada, ainda ontem cê jurava que me amava. Desgraçada, ainda ontem cê jurava que me amava. Música do meu parceiro Kevin Santos. Viver pra ver isso, ver você beijando um outro cara. Sabe como é se sentir um lixo? Tô me sentindo agora com esse flagra. Desgraçada, ainda ontem se jurava que me amava. Não pensou direito, só agiu pela emoção. Quem perdoa é Deus, traição não tem perdão. Tem uma pedra de gelo no lugar do coração. Procura outro otário pra comprar sua ilusão. Desgraçada, ainda ontem cê jurava que me amava.